trazer nesta canção uma mensagem muito especial para você. Jesus te ama. Quero apertar a sua mão, como quem te conhece há muito tempo. Quero te abraçar e te dizer: ah, é tão bom te conhecer. Vamos seguir juntos. Quero te dizer, Jesus te ama. Dizer, Jesus te ama.